Esta é a história de um alpinista que buscava sempre superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcágua. Como queria a glória somente para si, resolveu escalá-lo sozinho, sem nenhum companheiro, cuja ajuda seria natural no caso de uma escalada de tal nível de dificuldade. Ele começou a subir. Porém, como não havia se preparado para acampar, decidiu seguir a escalada até atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era mais possível enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, o alpinista escorregou e caiu. Caindo a uma velocidade vertiginosa, somente conseguia perceber a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo, e nesses momentos angustiantes passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que havia vivido. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Suspenso no ar, em completa escuridão, não havia mais nada a fazer a não ser gritar. E ele rogou a Deus: "Ó, meu Deus, ajude-me!" Uma voz grave e profunda vinda do céu indagou: "O que você quer de mim, meu filho?" "Salve-me, meu Deus, por favor." E Deus lhe fez uma nova pergunta: "Você realmente acredita que eu possa salvá-lo?" E o alpinista respondeu: "Tenho certeza." Deus então ordenou: "Corte a corda que o mantém pendurado." Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e pensou que, se a soltasse, morreria. O pessoal de resgate conta que no dia seguinte encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as duas mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Esta é uma história real e a dedução a respeito do diálogo com Deus foi feita porque o alpinista foi encontrado a apenas 2 metros do chão. E você? Está segurando firmemente sua corda? Por que não a solta e se joga nos braços de Deus? Não existe meia-fé.